Momento Saúde. Informação é o melhor remédio. Nas redes sociais encontramos muitas informações falsas em meio a tantas publicações. O combate à desinformação envolve diversos fatores, entre eles, uma política transparente das plataformas em relação aos critérios de seleção dos conteúdos. O doutor em comunicação e pesquisador do projeto Coronavírus em Xeque, Ivo Henrique Dantas, explica que falta transparência sobre os algoritmos das plataformas. Quando a gente está falando dessas plataformas, a gente ainda tem hoje em dia um problema muito sério, que é a falta de transparência sobre como é que elas funcionam, sobre quais são os critérios dos algoritmos, etc. Quando a gente fala aí do WhatsApp, toda a conversa ali, na teoria, ela acontece já em um ambiente que não é transparente, né? Há toda essa privacidade que envolve a lógica por trás do WhatsApp. Mas quando a gente pega um Facebook, um Twitter, que tem como ideia conectar, e esse conteúdo, em teoria, ele está ali mais aberto, né? É acessível pelos amigos, por quem segue, etc. Eu acho que a gente tem que começar a discutir de uma forma mais dura com essas plataformas de redes sociais sobre a transparência delas. Porque, por exemplo, essa ideia da gente, vou simplesmente tirar o conteúdo que foi publicado e aquele conteúdo foi demarcado como falso. O que é que me garante, se eu não tenho transparência sobre o algoritmo da plataforma, que aquele conteúdo, ok, foi bloqueado, mas um outro conteúdo, o algoritmo, ele não está ali aumentando a visibilidade dele ou diminuindo a visibilidade dele? Imagine você que eu publiquei algo hoje, vamos supor, e aí não foi marcado como falso, mas eu não tenho como saber se o algoritmo, por alguma palavra que eu escolhi ali escrever, por ser uma crítica A ou B, automaticamente o algoritmo do Facebook, ele vai diminuir a quantidade de pessoas que veem aquilo, né? Então, é importante essa transparência antes de qualquer coisa. Você ouviu o doutor em comunicação e pesquisador do projeto Coronavírus em Xeque, Ivo Henrique Dantas. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.ufpe.br e procure a aba Saúde ao Tema. William Araújo para o Momento Saúde. Momento Saúde, uma produção da Rádio Paulo Freire e da Universitária FM, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE.